19º volume da obra. A luta dos inconscientes dentro do curso primário, que é a vida da matéria, e por ser matéria é de origem do mal, e por assim ser, são sofredores. A luta consciente é uma luta em que todos são esclarecidos de tudo, todos são orientados em tudo. Então, por ser consciente, é que dá tudo certo na vida de todos. A luta inconsciente, que é a luta dos desacertos, é a luta de quem vivia à procura do certo a vida inteira e sempre por acertar, por ser inconsciente. Lutar, sim, mas dentro das normas naturais para sobreviver. E daí viver racionalmente, conscientemente, que é a mesma coisa. A luta racional é uma luta consciente, onde tudo dá certo sempre, encontrando-se, então, o verdadeiro certo. E na categoria de animal racional, sempre à procura do certo e sempre por acertar. Na luta consciente, sempre certo, por ser consciente. Então, é uma luta racional, uma luta equilibrada, uma luta que verdadeiramente não é luta. Por fazer por onde viver, sem sofrer, fazer por onde viver sem penar, fazer por onde viver feliz, alegre e contente para sempre. Tudo por ser consciente dentro da fase racional. Luta é do animal quando estava na fase de animal racional. Então, lutavam, brigavam, questionavam, guerreavam, enfim, uma infinidade de atropelos e de confusões, por ser a fase do desequilíbrio, por ser a fase variante, por ser a fase inconsciente. Daí, então, o desnobrecimento chegando a tal ponto que fez com que nascesse no animal toda a espécie de brutalidade, ambição, ganância, inveja, ciúme, traição e falsidade. Nascendo todo esse desequilíbrio, promovendo assim as ruínas entre todos. Tudo isso por serem inconscientes, com uma infinidade de defeitos insaciáveis. Por isso, proliferando as ruínas de todos, por todos fazerem um julgamento da vida do que a vida não é, nem nunca foi. A vida não é eterna, nem nunca foi boa, por serem seres em transição. Transição essa muito insignificante. Uns aninhos de vida que num instante se passam e lá se foi a vida. Mas criaram todo esse conteúdo supersticioso, todo esse embusteirismo grosseiro, e daí avassalando os modos e métodos que deviam ser de outra maneira. E por isso a insatisfação sempre reinando entre todos. Todos insatisfeitos por serem sofredores. Todos insatisfeitos por serem mortais, todos insatisfeitos por não terem garantias, todos insatisfeitos por lutarem tanto a troco de nada, lutarem tanto para acabarem em nada. Então, havendo o desânimo e dizendo o seguinte: a vida é confusa, ninguém conhece o certo verdadeiro. Quem viver neste mundo de matéria tem que se haver com a matéria. O primeiro passo que tomam é a ambição de tudo quanto é de material. É a ambição da matéria. Pensando assim, por serem inconscientes, a vida se forjou em um jogo turbulento e aquele que jogar melhor é que aparentemente melhor partido tira da vida para viver. Mas viver como? Sofrendo? Viver como? Sem sossego? Viver como? Como um insatisfeito, porque se está satisfeito de uma maneira, está insatisfeito de outra. Se está satisfeito de um lado, insatisfeito de outro. Se está satisfeito de uma forma, insatisfeito de outra. E assim sucessivamente. Nunca havendo satisfação, agonizando sempre. Vejam a vida do animal, como a formaram de acordo com o animal. A vida do mal e da multiplicação do mesmo. Tudo isso devido à categoria ser de animal racional. categoria inconsciente, categoria em que ninguém nunca teve uma justificação do porquê dessa categoria de animal racional. Daí, os sonhos, as aparências e as ilusões, devido à vida ser cansativa e nunca apuraram, nem nunca souberam a realidade como estão sabendo agora, na fase consciente, na fase racional, na fase de aparelho racional. Então, a vida de animal sempre foi um trunfo ou um triunfo inglorificado por ser inconsciente. Vejam quantos pedaços se passam na vida de cada um, que dá até para fazer um histórico do brilhantismo da vida da lama. A primordiosa fonte da vida racional é a verdadeira origem do animal racional. De lá saíram e entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. E daí veio a extinção, com o tempo, dos corpos racionais e deformando-se em outros corpos que são os corpos de animais racionais. Tudo isso já está bem explicado e bem contado nas páginas brilhantes do conhecimento da origem da humanidade. Hoje, todos conhecendo a sua verdadeira origem e sabendo como de lá vieram e como para lá voltarão para o seu verdadeiro mundo de origem. Há muito que todos queriam conhecer a sua verdadeira origem e hoje, com a maior naturalidade e facilidade em mãos de todos, de onde todos vieram e para onde todos voltarão. Assim, nessa categoria que estavam, de animais racionais, nunca puderam saber o porquê de sua origem ou por que se originaram em animais. Nunca souberam o porquê, nem poderiam saber, porque quando aí nasceram, já encontraram tudo pronto. Desta forma, nunca puderam saber o porquê de assim serem, como são, o porquê da razão do mundo em que habitam, o porquê da origem do seu ser e assim sucessivamente. Hoje, todos alegres e satisfeitos por encontrarem e conhecerem a verdadeira origem do seu ser e a verdadeira origem do mundo que habitam. O mundo, pelo estado ser da categoria de animal racional, é a razão de serem como são, seres esquisitos por se tratar de uma deformação. E por se tratar de uma deformação, é que todos são desiguais. Não há um igual a outro. Todos são diferentes. Diferentes em tudo, por se tratar de uma degeneração racional. Essa degeneração surgiu do livre arbítrio e da livre e espontânea vontade, como até hoje todos continuam com o livre arbítrio e com sua livre e espontânea vontade, que fez com que entrassem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso e não pudessem calcular o que podia acontecer. Aconteceu daí a degeneração, e todos ficando nesse estado, nessa situação de animal racional, sem saber por quê. Sabendo que são animais, mas não sabendo por quê. Hoje, todos sabendo a razão do seu ser assim ser, e antes de assim serem, o que eram, como eram, e por que eram racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Agora perguntam, e eles não sabiam o que podia acontecer? Não. Julgavam que iam muito bem, progredindo por livre e espontânea vontade. Como agora, todos acham que vão muito bem, esquecidos do progresso de degeneração, que para minguados todos vão, porque tudo que se degenera enfraquece e pela multiplicação diminui e desaparece sem ninguém sentir. Acham que vão muito bem, que o progresso material vai bem, esquecendo do progresso da degeneração, esquecendo do progresso da poluição, que faz tudo cada vez mais fraco, esquecendo que para minguados todos vão e que daí vinha a extinção desta geração pelo progresso da degeneração e iam entrar em uma outra deformação muito pior. Na extinção desta, iam entrar numa deformação de quadrúpedes. Então, não estão vendo as durações como vêm diminuindo pelo progresso da degeneração? Vejam como em eras passadas a duração era de mais de 1.000 anos, 800 anos, 600 anos, 500 anos, 300 anos, 200 anos, 100 e tantos anos, e hoje não chega nem a 100. Daqui a mais um pouco, não irá mais a 50, e daí cada vez menor a duração. Então, chegou o conhecimento verdadeiro da origem da humanidade em tempo, para evitar a extinção dessa deformação pelo progresso da degeneração. Mas, muitos desconhecem esta realidade. Acham que vão muito bem, iludidos com as aparências, iludidos com a vida da matéria, iludidos com os sonhos, com as esperanças, por esquecerem o principal, que é o progresso da degeneração. Tudo que degenera enfraquece, diminui e com a multiplicação desaparece, vindo à extinção, porque tudo é de resto para resto. O seu filho é feito pelos seus restos, já enfraqueceu. O seu neto, feito pelos restos do seu filho, enfraqueceu mais ainda, degenerou mais, e assim sucessivamente, multiplicadamente. Mas todos estão distraídos com o progresso material. Não olham para essa parte, devido à preocupação da vida da matéria. A vida da matéria distrai, encanta e faz com que fiquem despercebidos para a realidade natural das coisas. Tudo isso por causa do livre arbítrio, por causa da livre e espontânea vontade, que assim começaram e assim estão até hoje, não medindo consequências por estarem distraídos com a vida da matéria. A vida da matéria é boa, aparentemente, e por isso ninguém vive satisfeito com a vida que tem. Aparenta estar satisfeito, porque não há satisfação completa. Sempre está faltando alguma coisa, e assim sucessivamente. Eu, o racional superior, um ser extraterreno, advirto a humanidade com o conhecimento de paz, amor e fraternidade racional. Está descoberto o mundo de origem do animal racional, e como todos entrarão em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo da origem do animal racional, ou seja, do ser humano, para que todos sejam orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem e para que tudo dê certo na vida de todos, para a união de todos, racionalmente, no mundo racional. Por a fase do animal racional ter se acabado, como já acabaram uma infinidade de fases, que estão esclarecidas no livro Universo em Desencanto, porque tudo que tem princípio tem fim. Entrou a fase racional, sendo extinta a fase de animal racional, passando todos para a fase de aparelhos racionais, que quer dizer todos aparelhados no mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional, recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos na vida, por estarem ligados ao seu mundo de origem. Os profetas aventureiros e sonhadores de outrora foram os causadores de muitos sustos da humanidade, por seus anúncios de mau gosto, de mau grado, que anunciavam que o mundo ia ter um fim catastrófico. Com esses anúncios alarmantes, deixavam a humanidade agonizante. Diziam eles: o mundo vai acabar em fogo, etc., etc. e etc. Tudo isso sonho de aventureiros de mau gosto, supersticiosos, que queriam aparecer como grandes sabichões das evoluções do mundo, como coisa que eles tivessem certeza do que diziam. As pessoas ingênuas eram as que mais sofriam, as que mais se alarmavam com o acontecimento que eles apregoavam. Tudo isso, cantigas desses rouxinóis desafinados, e por serem desafinados, essa música nunca poderia ser assim, como nunca foi e nunca será. Basta ser uma música desafinada para que toque desafinado, por não saberem o que estão fazendo e muito menos o que estão dizendo. O fim do mundo será um fim racional, por a origem do animal racional ser racional. Sendo o fim racional, o mundo no futuro será um paraíso racional e se acabará racionalmente. A fase racional é a fase da extinção da vida da matéria, que não é eterna. A causa da vida da matéria é que é a vida eterna. É o corpo energético deformado que volta ao seu mundo de origem, levado pela luz racional. Essa luz que vai aparecer é de origem racional, anunciando a fase racional que chegou, anunciando que chegou a sua época, que é essa aí, com a cultura racional, esclarecendo o que é a fase racional e por que ela entrou em vigor. É a fase da recuperação do animal racional. Agora, os anúncios da cultura racional, os anúncios da luz, que dizem ser um cometa, porque ignoram a origem dessa luz, não sabendo de onde ela provém. Sabem que ela aparece, mas não sabem de onde ela vem. Somente um ser extraterreno do mundo racional é que está na altura de esclarecer o porquê desse movimento extraterrestre. Eu, o racional superior, dou este esclarecimento com base e com lógica. E assim, o mundo racional, orientando todos os imunizados racionalmente, noite e dia, dia e noite. Tudo dando certo na vida de todos. Tudo começando a dar certo na vida de todos. A vida se tornando completamente diferente do que era, havendo paz e alegria na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente. Todos mudados, como do preto para o branco, de como eram, de como viviam antes de terem o conhecimento racional. Hoje, como estão vivendo, tão diferentes, como mudaram. E assim é tudo, e cada vez tudo e todos mudando para melhor, a multiplicação do bem e o aniquilamento do mal. O bem vencendo o mal nunca pôde com o bem. O bem está acima de tudo e de todos, e o mal por baixo de tudo e por baixo de todos. Então, prevalece o bem racional. E assim, se multiplicando o bem na vida de todos, todos felizes e contentes, e dizendo: é verdade, o que eu fui, o que eu era, como eu estava, e hoje, como eu sou tão diferente. Mudou tudo, como do preto para o branco. E por isso, ainda mais dizendo: hoje a minha vida é outra, a minha vida hoje é racional. E assim, a multiplicação de tudo de bom, de tudo de bem, de tudo de belo, de tudo de sublime, de tudo maravilhoso. Multiplicando-se tudo de uma forma tal que a pessoa diz: hoje eu sou racional. Hoje tenho paz, alegria, harmonia e vontade de viver, porque sou feliz. Antes eu era infeliz. Muitas vezes não tinha vontade de viver. Muitas vezes até tinha vontade de morrer, porque não aguentava mais o sofrimento e os tormentos que se passavam em minha vida. Hoje tudo mudou. Hoje eu sou racional. Vivo alegre, feliz e contente, com imenso prazer de viver, porque estou brilhando racionalmente. Vejo a luz racional, recebo todas as orientações precisas para viver racionalmente, em paz, feliz e contente. E assim serão todos com o decorrer do tempo. Os imunizados dizem assim, e os que ainda não estão imunizados por descuido, mais adiante, dirão a mesma coisa. A vida mudou para muitos em tudo, por serem persistentes na leitura. Daí, vindo o desenvolvimento racional e as coisas se modificando naturalmente, de bem para melhor, sempre. Então, está aí o equilíbrio verdadeiro de todos, E por isso é dever fazer a propaganda para o equilíbrio dos demais, para o equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio racional. Pois quem não vê, não conhece. Quem não conhece, não sabe o que diz. E quem não sabe o que diz, muito menos o que faz, por estar na categoria de animal. O animal é inconsciente, confuso, duvidoso, medroso, sonhador, aventureiro. Mas agora está aí o conhecimento de recuperação do animal racional. Enquanto na categoria de animal, é assim mesmo. Até que deixe de ser animal e reconheça a fase de sua recuperação, a fase racional. O animal é teimoso, birrento, duvidoso. Duvida de tudo que não conhece e que não sabe, para depois que sabe e conhece, deixar de ser duvidoso. A mania do animal é julgar sempre que sabe muito, que sabe tudo, que conhece tudo e não sabe o porquê que ele é um animal. Não sabe porque ele assim é. Não sabe de onde veio nem para onde vai. Não sabe o porquê da existência do mundo em que vive. Nem sabe o porquê vive nesse mundo e para que vive. Por ser inconsciente, julga que já sabe tudo, que conhece tudo, e não sabe como aí nasceu e por que nasceu. Tudo por serem inconscientes. O inconsciente não sabe o que diz. Julga que sabe muito, que conhece tudo, que sabe tudo, e no ver das coisas é como estão vendo. Não sabe por que é um sofredor. Não sabe por que é um mortal. Assim sempre foi a vida do animal. O animal sempre foi muito vaidoso, e por isso se tem por grande sabichão, como coisa que aí no nada houvessem sabichões. O que adianta a sabedoria do nada? Nada, porque tudo acaba em nada. Então, o que adianta a sabedoria do nada? A sabedoria dessa vida provisória. Não adianta nada. E assim, iludidos com as aparências, sonhando com as ilusões, vivendo estupidamente e se dizendo grandes sábios do nada, como se o nada fosse uma coisa de valor. Qual é o valor do nada? Nada. Então, o que adianta a sabedoria do nada? Nada. Tudo isso por estarem na categoria inconsciente, valorizando o nada como se o nada tivesse valor. O que adianta a sabedoria do nada? Nada. Porque tudo acaba em nada. Então, o que vale o saber do nada? Nada. Por tudo acabar em nada. Por viverem iludidos, é que não sabem por que vivem. E porque tem vida. Por viverem iludidos, por viverem de aparências, por viverem sonhando, é que costumam dizer: a vida é um sonho de olhos abertos, e por isso de repente acaba-se tudo. Do nada surgiu e ao nada retornou. E assim, vejam o encanto que encantou e magnetizou o animal de uma tal forma que o animal racional fez das aparências a verdade. Fez das ilusões verdades, fez dos sonhos a verdade. Mas, por tudo ser aparência, o que se vê é a multiplicação dos males, é a multiplicação das ruínas, por viverem iludidos, traídos pelas ilusões. Quem vive iludido é um perdido, e o perdido se torna um sofredor. O maior brilhante desse mundo é o sofrimento, todos sofrendo, cada qual de seu modo, de sua maneira, de seu jeito, de sua forma. Todos sofrendo e procurando aparentar sempre aquilo que não são. Vivendo assim, traiçoeiramente, enganando a si mesmo e enganando aos demais. Daí a multiplicação do sofrimento, dos tormentos e das ruínas. Tudo por viverem dessa maneira hipocritamente. Por viverem como um animal. E o animal, por ser inconsciente, tinha mesmo que viver assim, multiplicando o mal de si mesmo. Chegaram a esse ponto calamitoso de desequilíbrio, e há muito todos vêm procurando uma fórmula para encontrarem o equilíbrio, mas quanto mais se esforçam para endireitar e melhorar, tudo se multiplica ao contrário, de pior para pior. Tudo por a vida chegar no seu ponto crítico das ilusões. Nunca houve sabedoria para pôr termo ao sofrimento, aos tormentos e ao desequilíbrio, por a forma de viver ser da categoria de animal, ser inconsciente. E por ser inconsciente, há muito todos procurando acertar e sempre por acertar. Sempre as multiplicações dos desacertos, porque dessa forma nunca poderiam acertar. Por isso, sempre por acertar. E daí, o desequilíbrio por permanecerem na categoria de animal. O animal é inconsciente, por ser animal. Por ser animal, nunca conheceu o certo. E por nunca conhecer o certo, sempre viveu à procura do certo e nunca o encontrou. Por isso, sempre por acertar. E daí, o realejo tocando, desafinado, cada vez mais. Então, a vida se tornou uma vida de aventuras, todos aventurando para ver se dá certo ou não, sempre à procura do certo e sempre por acertar, porque as aventuras são do inconsciente, e o inconsciente sempre viveu de esperanças e de experiências, sempre em experiências, experimentando para acertar ou não, e sempre por acertar. Tudo isso por viverem numa fase inconsciente, que é a fase de animal racional que já terminou. Mas, por serem remanescentes, serem feitos da fase que acabou, é que são assim como são, vivendo como estão, vivendo desse modo ridículo de nunca estarem satisfeitos. Se estão satisfeitos de uma maneira, mal satisfeitos de outra. Se estão satisfeitos de um jeito, insatisfeitos de outro. Se estão satisfeitos de um modo, mal satisfeitos de outro. A vida assim, sendo uma vida de insatisfações, todos agonizando com os prelúdios da vida, que são as preocupações, a causa do sofrimento de todos. Vejam a vida do animal como sempre foi torturosa e desequilibrada. Todos à procura do bem, e sempre por encontrar, vendo sempre as ruínas se multiplicarem de várias formas, de vários jeitos e de várias maneiras. E assim, muitos, cansados de lutar, cansados de tudo, cansados de sofrer, vivendo desanimados, angustiados, mas aparentando muitas vezes estarem felizes e contentes sem estarem. Muitos desgostosos, por isso, por aquilo, aparentando muitas vezes satisfação, sem estar satisfeitos, para verem a vaidade, o orgulho, a presunção e a aparência ao ponto que chegaram. Essa sempre foi a vida do animal, com fome e dizendo que está com a barriga cheia, infeliz, dizendo que está feliz. Passando mal e dizendo que está passando bem. Essa é a vida das aparências, a vida das amarguras, a vida dos amargurados. Por dentro é uma coisa, por fora é outra. Por dentro pensa uma coisa e por fora diz outra. A vida das aparências, a vida dos fingimentos, a vida da falsidade, a vida da crueldade. Vejam o inconsciente como sofre por ser inconsciente. Mas agora não há necessidade de estarem assim e de viverem assim, porque está aí a fase racional para o equilíbrio do animal racional, a fase da recuperação do animal racional. O animal, como sempre, vaidoso, pretensioso e orgulhoso, por ser inconsciente. Então diz, eu já sei tudo, eu não preciso saber mais nada, eu não preciso aprender mais coisa nenhuma, eu já sei tudo. Fala assim porque está completamente desiludido de tudo, descrente de tudo e julgando que a cultura racional é igual a tudo que existe. Então, presunçoso e pretensioso, fica se prejudicando por tardar a conhecer e saber o que está mais precisando no momento, a cultura racional. Vejam que o animal, nessa categoria de animal, só podia mesmo se prejudicar com seu ponto de vista, com seu modo de encarar as coisas, como coisa que soubesse o que é o conhecimento de origem da humanidade. Quando chega a tomar conhecimento, então diz: era isto que eu estava procurando, mas no momento eu não pude entender que tudo o que eu queria está aqui. Agora é que eu estou entendendo e estou vendo o tempo que eu perdi, por ser mesmo inconsciente. Se eu soubesse que era isto, há mais tempo já tinha pegado de unhas e dentes. Hoje é que eu estou entendendo, e por entender, estou dando valor. É justo e certo que era isto que eu estava precisando e que o mundo inteiro precisa. Eu tenho razão, porque o mundo está cheio de histórias e de contos que nunca adiantaram nada. E por isso está aí a multiplicação do sofrimento. E julguei que este conhecimento fosse mais um, igual aos demais que se lê e fica na mesma, porque continua a sofrer. Se sabe, sofre, e se não sabe, sofre também. Eu julguei que fosse um conhecimento de um sofredor igual a mim, que eu iria perder meu tempo, como já perdi muito em tantas coisas que já se passaram. Hoje, eu estou vendo que me enganei redondamente. Era isto que eu estava à procura. E assim é o animal, que não quer hoje, mas quer amanhã. Não aceita hoje, mas aceita amanhã. Não precisa hoje, mas precisa amanhã. E assim sucessivamente. A vida é assim, cheia desses anestésicos, dessas distorções, para que o tempo dos frustrados passe com menos sofrimento. É a vida dos iludidos, a vida das ilusões, a vida do sonhador, que sonhando assim dessa maneira, multiplicam a dor. E daí o sofrimento atordoante, por serem remanescentes de uma fase que já terminou, a fase de animal racional. Hoje está aí a fase de recuperação, para que todos entrem em forma racional, na forma consciente, recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Daí, tudo dando certo na vida de todos, e todos recebendo as orientações precisas para o equilíbrio na vida dentro da fase racional, a fase consciente da multiplicação do bem. O mal é da fase de animal racional, é da fase inconsciente. E o bem é da fase racional, da fase consciente, que veio substituir a fase de animal que terminou. Então, ser racional é ser feliz, alegre e contente. E ser animal racional é, como estão vendo, insatisfação sempre e desequilíbrio sempre. A vida do animal sempre foi uma vida de mistérios e enigmas. E dentro da fase racional, da fase consciente, não há mistérios, não há enigmas, porque é racional. Na fase do animal racional, na fase inconsciente, estavam aí os mistérios e os enigmas desafiando todos. Mas, na fase consciente, não há mistérios nem enigmas, e por isso é uma fase de paz, amor e fraternidade racional, por ser uma fase de equilíbrio, por todos receberem todas as orientações precisas para o equilíbrio da vida. As graças do mundo racional todos receberão com a persistência na leitura, lendo e relendo para o desenvolvimento racional. No ler e reler, vão se desenvolvendo racionalmente, e daí recebendo todas as orientações precisas do mundo racional para o seu equilíbrio na vida da matéria. Daí então, tudo dando certo na vida de todos, mas com a persistência na leitura, para sentirem os efeitos do conhecimento racional, para sentirem os efeitos da cultura racional. Sentindo o domínio racional, o domínio dos puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional, fica a pessoa equilibrada racionalmente, tornando-se uma pessoa com o procedimento puro, por estar ligada aos puros do mundo racional. O procedimento puro quer dizer perfeitamente equilibrado, racionalmente. Aí, tudo dando certo na vida de todos, racionalmente. O ser humano, tornando-se um verdadeiro consciente, não é mais molestado pelos fluidos ou energia inconsciente, por estar ligado ao mundo racional, por estar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem. Passa a ser perfeitamente consciente racionalmente, surgindo assim o equilíbrio de todos, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. A origem é racional, e assim estão ligados ao mundo racional, iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, vivendo racionalmente e não como animais inconscientemente. O inconsciente não tem equilíbrio, por ser inconsciente, por estar ainda na categoria inconsciente de animal racional. A categoria racional é a categoria consciente. O consciente vai certo e dá tudo certo na vida do consciente. E o inconsciente, por ser inconsciente, sempre à procura do certo e sempre por acertar. Sempre em desacerto, por ser inconsciente, por estar na categoria de animal racional. Essa categoria ridícula de animal. Então, o animal vive mal por ser inconsciente. O animal vive ligado às energias do animal irracional, que são os fluidos elétrico e magnético. E por estar ligado à energia do animal irracional, daí da deformação racional, é que faz com que seja um inconsciente, por isso sofrendo sempre. Agora, com o conhecimento racional, com a cultura racional do mundo racional, todos passando a conscientes, e basta ser consciente para tudo dar certo na vida de todos. O consciente é orientado racionalmente pelo mundo racional. Eis a razão de tudo dar certo na sua vida. E o inconsciente em desacerto sempre, porque é inconsciente, por ser orientado pelo fluido deformado, por ainda estar ligado ao fluido animal. A energia racional é pura, limpa e perfeita, por ser daqui do mundo racional. E aí, a energia dessa deformação racional é uma energia deformada. E sendo deformada, é desregulada, imperfeita, cheia de defeitos, por ser deformada. Quem está ligado a ela vive inconscientemente, na incerteza de tudo. Vive em experiências por ser uma energia deformada. Por ser deformada, é que o mundo sempre veio em convulsões, porque o mundo é formado de uma degeneração racional. Convulsões quer dizer imperfeições, desregulagens, desequilíbrio, causando assim todas as ruínas e todos os acontecimentos fatídicos ou fatais. É por isso que a natureza não regula, por ser uma natureza deformada. E quem está ligado a essa natureza deformada, quem está ligado a essa natureza, passa a ser desregulado. Eis uma das causas do desequilíbrio, porque estão ligados à energia elétrica e à energia magnética, aos habitantes do espaço e aos demais seres, que são os planetas. Então, uma pessoa envolvida por esses seres todos fica completamente variante, desregulada. Daí o desequilíbrio. Um desregulado é um desequilibrado, e a desregulagem é uma das causas da desorientação e do desequilíbrio de todos. Tudo por estarem ligados a essa deformação. Agora, dentro da fase racional, completamente diferentes, porque estão ligados ao mundo racional, orientados pelo mundo racional, e daí equilibrados racionalmente. Uma vez ligados ao mundo racional, estão desligados do mundo animal, do mundo deformado, do mundo do elétrico e magnético. Então, ligados ao mundo racional, estão ligados ao mundo do seu verdadeiro natural, na sua verdadeira origem de racional. Daí, o equilíbrio de todos racionalmente. Uma vez equilibrados e orientados pelo mundo racional, tudo começa a dar certo na vida de todos, por estarem ligados à sua verdadeira origem. A origem é racional, e o domínio certo, a orientação certa para o racional, é a orientação racional, por ser do seu verdadeiro natural de aparelho racional. Aí, então, o mundo se tornando um verdadeiro paraíso racional, por todos estarem equilibrados racionalmente, orientados dia e noite pelo mundo racional, pelo seu verdadeiro mundo de origem, orientados, como estavam, na fase de animal racional, na fase inconsciente, tinham que viver desequilibrados sempre, agonizando sempre, desesperados sempre, nervosos sempre, por estarem ligados aos fluidos da deformação ou às energias da deformação racional. Nunca puderam encontrar o equilíbrio, adquirir o equilíbrio que sempre procuraram, que sempre fizeram por onde. Nunca poderiam encontrar o equilíbrio dentro da deformação racional, por mais que procurassem, porque os fluidos, que são as energias, faziam do corpo de todos um joguete, joguete de todas as formas para o mal. E aí a multiplicação dos males, a multiplicação das ruínas, a ponto de ninguém poder conseguir o seu ideal, que é a paz universal, a paz de todos, a felicidade de todos. Por mais que fizessem, nunca puderam alcançar e nunca puderam atingir, por estarem regidos por influências deformadas, sendo regidos por influências deformadas e negativas, e daí surgindo a negatividade em tudo e em todos. A negatividade imperando sempre, e daí tudo piorando cada vez mais, por imperar também o progresso da degeneração, porque tudo que se degenera enfraquece, diminui e com o tempo desaparece. Em virtude da multiplicação dos seres, da multiplicação da degeneração, vem a extinção dos seres pelo progresso da degeneração, pelo progresso da multiplicação da poluição, sobre todos os pontos de vista. Tudo cada vez mais poluído, mais fraco, devido à degeneração, devido ao progresso da degeneração. Tudo se degenera, diminui, enfraquece e com a multiplicação desaparece, vindo à extinção. Por aí, vejam que já houve eras de durarem mais de 1000 anos, mas, pelo progresso da degeneração, vieram diminuindo os anos de vida, até chegarem a esses aninhos insignificantes que possuem para viver. Cada vez menor é a duração, devido ao progresso da degeneração. A evolução deformada é uma evolução que ia acabar em nada. Sim, por vir a extinção de todos os seres pelo progresso da degeneração, devido à evolução ser deformada, a degeneração racional ou deformação racional. Agora, vejam na categoria de animal, na categoria inconsciente, como todos iam distraidamente se distraindo por serem inconscientes. O inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz, por ser inconsciente. O inconsciente não sabe porque ele é um inconsciente, não sabe porque ele assim é, não sabe de onde veio, como veio, por que veio, para onde vai, como vai e por que vai. Ele só sabe que nasceu em cima dessa terra, sem saber por quê nem para quê. Então, vivendo sem saber por que vive, tendo essa vida provisória sem saber por que tem essa vida provisória, sofrendo, sendo um sofredor, sem saber por que é um sofredor. Qual foi a causa da origem de ser um sofredor? Um mortal, sem saber por que é um mortal. Não pode saber a causa, porque não sabe a origem. Então, é viver sem saber por que vive. E assim, vive inconscientemente. Quem vive assim não sabe o que diz, não sabe o que faz e não sabe o que pensa. Pensa que está certo, mas o sofrimento prova ao contrário. Prova que não está certo. Se estivesse certo, não sofria. Se estivesse certo, não morria. Por não estar certo é que sofre. Por não estar certo é que morre. Então, onde está o certo dentro da deformação? Em lugar algum. Em lugar nenhum. Porque basta ser uma deformação para estar fora do seu verdadeiro lugar, do seu verdadeiro certo. O certo é todos no mundo racional, no seu verdadeiro mundo de origem. Esse é que é o verdadeiro certo. Agora, entrou a fase racional que veio substituir a fase de animal racional, para a recuperação do animal que estava em liquidação, por desconhecer a causa de sua situação assim ser. Agora, todos dentro da fase racional, conhecendo o certo, porque é a fase consciente. Agora, ligados ao mundo racional, recebendo a orientação racional, todas as orientações precisas e nascendo o equilíbrio naturalmente em todos. Aí, vivendo felizes e contentes para o resto da vida. Viver sob a orientação racional é viver alegre, feliz e contente. É viver sob a orientação dos puros, limpos e perfeitos do mundo racional. Então, assim sendo, tudo dá certo na vida de todos, o mundo sendo um verdadeiro paraíso racional, e todos tendo prazer de viver, por tudo dar certo em suas vidas. Viver racionalmente é viver alegre, feliz e contente, por estarem ligados aos seus irmãos do mundo racional, os racionais puros, limpos e perfeitos. Tudo isso eu tenho repetido para boa interpretação. Então, a boa repetição é repetida assim, de várias formas, de várias maneiras, porque nem todos interpretam igual. Tem os bons interpretadores e tem os maus interpretadores. Tem os que são confusos, que precisa explicar muito e insistir muito, e tem os que não são confusos. Para os que não são confusos, não precisa essas repetições. Mas para os confusos, que fazem confusão de tudo e ainda vivem confusos consigo mesmos, há necessidade dessas explicações de várias formas, de várias maneiras. Para o confuso entender, são precisas as repetições. E às vezes nem assim entendem, porque tem os doentes e os doentes variam demais. Agora, a vida é racional, por estar aí a fase racional, a fase consciente, a fase positiva, o certo dos certos. O animal racional, deixando de ser animal para ser aparelho racional, ligado ao seu verdadeiro lugar de origem, o mundo racional. E daí, deixando de ser animal racional inconsciente para ser aparelho racional dentro da fase consciente, sendo assim, consciente, por estar ligado ao seu verdadeiro mundo, iluminado pela luz racional, pela luz verdadeira do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.